E vou sonhar, eu sinto suas mãos a me tocar, verdade. O mais puro sentimento, eu penso em você a todo instante. Diz e Fimota foi quem tocou a música do nosso amor. Quero cantar olhando pra você, meu anjo, eu só sei te amar. Só sei te amar, oh, só sei te amar. Tinho absoluto, fazendo você dançar. DJ Murilo, das produções. É conceito em mixagem, não para. Feche os olhos e vou sonhar. Eu sinto suas mãos a me tocar, verdade. O mais puro sentimento, eu penso em você a todo instante. Diz e Fimota foi quem tocou a música do nosso amor. Quero cantar olhando pra você, meu anjo, eu só sei te amar. Só sei te amar, oh, só sei te amar. Chamar, oh, só sei chamar.